Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem-vindos ao Fórum Lisboa. Estamos de volta no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos um podcast em arquivo.org. Somos também ouvidos no Porto e em Setúbal. Estão aqui, como sempre, a Angelica da Teresa, da Iniciativa Liberal, a Sofia Lisboa, do PCP, o Ricardo Marques, do PS, e o Jorge Nuno de Sá, pelo PSD. Hoje falamos de um relatório do Tribunal de Contas sobre o programa Saúde Mais. Saúde 65+, assim é que é, que de certa forma arrasa a gestão e a execução deste programa de apoio à saúde da Câmara Municipal de Lisboa, e também de uma proposta do Vereador da Educação, Rodrigo Melo Gonçalves, que é da Iniciativa Liberal, que exclui o atual desconto de 50% nas refeições escolares a crianças e a jovens que não beneficiem da ação social escolar, a ASE. Cerca de 60% dos alunos que frequentam as escolas públicas em Lisboa estão nesta circunstância. Antes, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Ricardo Marques, vou hoje começar por si. E é um tema bem fresquinho. Este empate fabuloso de Cabo Verde com a Espanha, não é mal, sabem todos que eu sou um aficionado futebolístico, e portanto, ter no dia em que o presidente da FIFA faz umas declarações disparatadas sobre as consequências do alargamento do Campeonato do Mundo de Futebol as seleções menos dotadas e a países menos dotados, que baixa o nível competitivo e do espetáculo, ter nesse dia esta resposta dentro de campo, é verdade, foi feita uma carta por muitos destes países a questionar e a contestar as declarações disparatadas do presidente da FIFA. Porque se é um Mundial deve representar todos os continentes, toda a gente, e até os diferentes níveis de desenvolvimento do futebol, como é óbvio, não é? E, portanto, acho que não há melhor maneira do que responder dentro das quatro linhas, e, portanto, eu destacaria hoje este empate que se tem sabor a vitória, porque tem, de facto, sabor a vitória quando um país como Cabo Verde, com um defesa central com 42 anos, que joga no Campeonato Português, na Segunda Liga, um guarda-redes de 41 anos também joga na Segunda Liga. Se calhar ele quer fazer um campeonato só com a Europa e a América do Sul. É? Pois, era o que lhe dava, se calhar mais assistência, o sonho, não é? Não, com os americanos a pagar, porque também dá mal o prémio da paz. Isso também ajuda. E, portanto, eu acho que é um grande sinal que damos, não só de futebol, mas também daquilo que tem que ser este equilíbrio entre os povos, entre os países e futebolisticamente agora falando, que é grande empate, que é grande empate aqui dos nossos irmãos cabo-verdianos. Jorge Nuno de Sá, agora é a sua vez. Eu vou voltar às festas de Lisboa, peço desculpa, apenas para dizer que foram umas grandes festas. Ainda estamos mais em festa, não é? Estamos em festa, mesmo que todo mês cheio de festa e de animação, e queria dizer que eu sou suspeito nesta parte, mas gostei muito de ver a homenagem à Anita Guerreiro na Avenida da Liberdade, gostei de ver o Sr. Presidente da República, os membros do Governo, o Sr. Presidente da Câmara, deputados municipais, Presidente de Junta, a aplaudir irem todos de pé, a grande Anita Guerreiro. Era uma homenagem que fazia falta, porque muitos não tiveram agenda para ir ao funeral dela despedir-se, mas finalmente conseguiram aplaudi-la como ela merecia, e isso tocou-me bastante a mim, particularmente. As marchas foram um grande espetáculo. Acho que nós, enquanto deputados municipais, devíamos olhar um bocadinho para o regulamento, porque há coisas que parecem fenómenos do entroncamento, que apareceram assim nas classificações, que não se percebem muito bem, e um dia devíamos ir ver o regulamento e ver como é que está a funcionar. Não faz sentido haver apenas um júri para cada categoria, porque basta agradar aquela pessoa para se passar à frente das outras. Tem que se mudar aqui um bocadinho. Já são muitos anos assim, acho que devíamos pensar nisso, e nós refletimos com calma e sem paixões essa coisa. Por fim, congratular a vencedora, a Alfama. Eu sou um grande fã de marchas, como todos sabem, não me escondo. As três primeiras podia ser a ordem Alfama, Alcântara, Madragoa, podia ser invertida ou misturada, porque tiveram os três em grande nível. Eu gostei um bocadinho mais da Madragoa, mas acho que a Alfama foi justíssima vencedora também, e dedicar esta vitória a dois grandes amigos meus que são marchantes de Alfama e que são meus amigos que nunca me falham, o Bruno Ferreira e o Telmo Reis. Estão de parabéns, rapazes, foi uma grande jornada. Sofia Lisboa. Bom, eu vou falar sobre uma coisa em particular que aconteceu e que foi anunciada esta semana, mas para pensar um bocadinho sobre a questão da escola pública e da necessidade que hoje têm as famílias que as crianças entrem mais cedo e saiam mais tarde, e portanto de haver este apoio que na prática é uma delegação de competências às câmaras municipais e depois em muitos casos das câmaras às juntas de freguesia, da gestão dos complementos de apoio à família e portanto deste período que antecede o início do período escolar e depois do período deletivo e depois o fim do dia, e que tivemos a notícia esta semana de uma série de despedimentos na Junta de Freguesia de Campo de Ourique, que tem esta responsabilidade, portanto uma delegação de competências que o município aceitou e que o município transferiu para as juntas e neste caso a Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Esta realidade já é, em todas as freguesias ou a grande parte delas, marcada por uma grande precariedade e instabilidade dos profissionais que garantem isto, que era aquilo com que eu iniciava, uma coisa que me parece ser entendida hoje como como uma necessidade absoluta de apoio às famílias e, portanto, se entendemos que é uma necessidade absoluta e que a escola neste momento já não existe sem também estes períodos que antecedem e que sucedem depois ao período das aulas, então, de facto, isto tem que ser olhado de outra maneira. Independentemente daquilo que possa ser a opinião de cada um de nós sobre quem deve ou não gerir este apoio e estas atividades, a verdade é que estes profissionais estão lá todos os anos, todos os dias, e não devem viver nesta situação de precariedade a cumprir esta função e esta obrigação e esta responsabilidade dos municípios e das freguesias. E, portanto, já hoje há uma generalização da precariedade nestas funções e no apoio às famílias que é feito através deste período. E, portanto, neste momento, os despedimentos que serão a ser considerados para Campo de Ourique, muitos deles passarem, já havia muitos recibos verdes, outros passarem para recibos verdes. A alteração de posições remuneratórias também aqui que estão a ser denunciadas por estes trabalhadores é muito grave, é muito preocupante e deve-nos levar a pensar num modelo que ele próprio já não serve aquilo que é a vida das famílias que trabalham e que têm os filhos na escola em Portugal. Angélique. O meu minuto, primeiro os parabéns à Alfama, a seguir parabéns a Cabo Verde, que acaba de travar a Espanha, é isso mesmo, tubarões azuis. E eu no meu minuto queria destacar uma notícia que passou assim um bocadinho pelos pingos da chuva, que são os dirigentes da Câmara Municipal de Lisboa, ou seja, os diretores municipais, vão passar a estar sob concurso público, ou seja, salvo erro, a partir de 2015 isto deixou de acontecer, portanto, utilizava-se um mecanismo para, enfim, não se lançarem concursos públicos. Eram nomeados pelos respectivos vereadores e por, não é? Era em regime de substituição, ou seja, não havia bem uma nomeação, mas... Mas quer dizer, pode ser um vereador que decide que para diretor municipal do Ambiente e Espaços Verdes eu escolho... Os regimes de substituição... Desde 2015 que toda a gente fazia mal, inclusive já nos últimos 5 anos. Exatamente. O regime de substituição tinha um limite máximo de 90 dias. E portanto, não celebremos aquilo que era uma má prática e continua a ser uma má prática durante 5 anos. Mas só vou dizer o que é que é o celebrar. Porque já deixem a Angélique terminar o seu minuto. Já não se fazia desde 2015... É uma prática que tinha que ser corrigida, porque aos funcionários públicos é-lhe exigida a competência técnica. Não interessa o cartão partidário, não interessa as orientações sexuais, o clube de futebol, o que quer que seja. Tem que ser bons técnicos e cumprir as regras. E quem não cumprir ou quem tentar boicotar porque está lá um partido que não gosta, tem que ter as devidas consequências. E porque é que é algo que eu queria destacar, porque foi uma exigência do Caderno de Encargos que a Iniciativa Liberal apresentou para incorporar esta coligação. Nós queremos de facto valorizar o quadro da função pública. O IEL exigiu cumprir a lei. Isto para nós era, pois, mas a questão é que isso não acontecia desde 2015. Eu sei que se cumpre, por exemplo, e, portanto, só por isso. É fundamental estabilizar a função pública e é fundamental dar o sinal certo, que é os competentes ficam, as escolhas políticas já acontecem normalmente nos gabinetes dos vereadores, isso é perfeitamente normal, tem que ser de um cargo político e é de confiança política, no resto do quadro da função pública não, e portanto ficamos muito satisfeitos que finalmente vá avançar. Esperaremos para ver o resultado dos concursos. Bom, relatório do Tribunal de Contas sobre o programa Saúde 65+, que de certa forma arrasa a gestão e execução deste programa de apoio à saúde, criado por Carlos Moedas. Os resultados observados evidenciam que a utilização efetiva das valências de Lisboa 65+, ficou aquém da capacidade disponibilizada e da escala de cobertura publicamente anunciada. O relatório é muito extenso, eu dediquei-me mais à parte final das conclusões e das sugestões do que pode acontecer daqui para a frente. O Lisboa 65+, não gerou um valor acrescentado relevante face às respostas que já existiam, diz também o relatório, designadamente no que respeita à articulação com os serviços sociais da Câmara Municipal de Lisboa e à alegada complementariedade que teria com o SNS. Nessa mesma medida, evidencia-se ser uma atuação redundante e ineficiente, diz ainda o Tribunal de Contas. Diz que, paralelamente, a estrutura de despesa e os níveis de execução observados suscitam reservas sérias quanto à eficiência global desta medida, pois uma parcela muito específica dos recursos mobilizados foi absorvida por componentes instrumentais ou por capacidade contratada que não se traduziu proporcionalmente em cuidados de saúde efetivamente prestados. Bom, isto são apenas alguns tópicos de muitos que o Tribunal de Contas refere. Se calhar Jorge Nuno Sá faz parte das pessoas que acha que o Tribunal se excedeu justamente no âmbito das coisas sobre as quais se pronunciou. Acho, boa tarde a todos, um bocado não cumprimentei, mas de facto... Exatamente, esquecemos dessa parte. Nós, como chegamos um bocadinho mais cedo, depois esquecemos dessa parte. Eu acho que o Tribunal de Contas claramente anda um bocadinho fora do âmbito para o que foi criado. E este é um caso claro. Independentemente, eu queria separar isto do resultado das conclusões. Os pontos que eu me foquei até não são escandalosos. Não são os piores, mas há muitos, quer dizer, por exemplo, o Tribunal de Contas diz coisas do género, prestação de contas aos munícipes inerentes à utilização de recursos públicos, mas principalmente porque são políticas dirigidas diretamente à população. Nós isto sabemos, e até se faz de 4 em 4 anos quando se vai a eleições, onde toda a gente presta contas. Não cabe ao Tribunal de Contas fazer estas apreciações. É que nós hoje podemos achar engraçado, porque este relatório dá-nos jeito para poder atacar a Câmara, ou poder defender a Câmara, ou coisa que o valha, mas o Tribunal de Contas tem trilhado um caminho nos últimos anos, e não é de hoje. Por isso, quando se falou agora da lei orgânica do Tribunal de Contas, andou até algumas pessoas a estrebuchar, porque o Tribunal de Contas, de facto, tem fugido um bocadinho daquilo que é a sua competência. O Tribunal de Contas não é o grande doutrinador da nação. E o que o Tribunal de Contas faz neste relatório, em grande medida, é dizer: a Câmara não devia gastar dinheiro nisto. Isso é um problema da Câmara e de quem vota no Executivo atual. Porque as prioridades, porque a discricionariedade da atividade política é o que assiste aos autarcas eleitos. Fazerem as opções. Porque, evidentemente. Mas aqui há um programa concreto. Já vamos lá, já vamos gastou ao programa. Gastou um determinado montante, já vamos ao programa público, concreto. Portanto, mas, certo. O Tribunal de Contas pode manifestar-se e dizer que foi mal gasto. Não pode. Não? Nesta medida, não. Porque isto é uma apreciação política. Pode, se os contratos não fossem. Isso não é a minha opinião. Corretos. Pode, se os contratos não estiverem corretos, se tiver violado a lei, se tiver sido praticado um preço acima da média, desse género. O Tribunal de Contas tem competência para fazer. Agora, o Tribunal de Contas dizer que a Câmara não pode gastar dinheiro num projeto, não pode. Porque a Câmara pode entender que o importante é que toda a gente seja em Lisboa, no âmbito da saúde, seja operada às cataratas. E faz um programa de operações às cataratas. É uma opção política na qual o Tribunal de Contas não se deve meter, nunca. Quem se mete nessas opções políticas é a Assembleia Municipal, que fiscaliza a Câmara, e os eleitores em última instância que votam. E este caminho é perigoso, porque começamos a dar poderes de discricionalidade política a órgãos não eleitos, como é o caso do Tribunal de Contas. E isto independentemente deste relatório, porque não tem sido só nisto, há vários autarcas de vários partidos a surgir no Tribunal de Contas precisamente por causa desta matéria, ou seja, do Tribunal de Contas ir para além daquilo que é a sua competência. Agora, quando o Tribunal de Contas diz, tem algumas conclusões que me fazem rir um bocadinho. Nomeadamente que deve divulgar para além, os mecanismos de divulgação devem ser tão transparentes que permitam os munícipes conhecer de forma clara os resultados alcançados pela medida. Eu lamento informar o Tribunal de Contas, este programa tem 4 anos, começou logo no segundo ano de mandato do engenheiro Carlos Moedas, e os munícipes conheciam-no quando ao fim de 3 anos foram a votos e reelegeram com mais votos. Portanto, se o Tribunal de Contas tem dúvida, o resultado das eleições esclareceu esta parte a parte política em que o Tribunal de Contas se mete é claramente um disparate, e a resposta é dada politicamente. Quem se mete a fazer política tem que ter respostas políticas, e o resultado das eleições respondeu a estas críticas. Agora, na parte técnica da coisa, o Tribunal de Contas diz que... O programa terá tocado muito menos pessoas do que aquelas que no início... Para mim não me surpreende. Não é? O que é que era o plano de 65+, na sua gênese? Era chegar àqueles que não chegavam ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, quando o Tribunal de Contas diz isto é um programa redundante, obrigado. Era para ser desde o princípio, que é aquilo que se chama um sistema de redundância, para não haver falhas. Para aqueles que precisam poderem ter cobertura. Portanto, esta conclusão... Mas foi esses que chegou... É para esses que foi dirigido, para aqueles com mais de 65 anos que não tinham acesso a algumas valências do SNS poderem ter, nomeadamente médico de família, através da teleconsulta, do acesso à consulta de médico de família, etc. Este programa é caro? É. Teve adesão? Teve alguns milhares de pessoas, são mais de 5 mil consultas, etc. Quer dizer, poderemos dizer, são consultas caras? São, mas são consultas para pessoas que não as teriam se não tivessem tido este mecanismo. Das duas, uma. Nós aqui só podemos ter duas leituras, porque não há uma terceira via aqui. Ou achamos que o Tribunal de Contas tem razão e, portanto, as críticas ao SNS são todas falsas, porque o que aqui diz é, tem tudo resposta no SNS, portanto, este programa não fazia falta nenhuma. E, portanto, das duas, uma. Ou concordamos com o Tribunal de Contas, e estou curioso por ouvir algumas opiniões aqui no programa, ou o Tribunal de Contas tem razão e o SNS dá resposta a tudo. Porque ninguém precisa de outras respostas, porque o SNS responde, que é o que aqui diz. Ou então, de facto, há uma complementariedade. Evidentemente que tem um preço, tem um custo. Foi preciso montar uma estrutura que não se sabia à partida, que agora pode ser até adaptada e flexibilizada de acordo com os números de utilização, mas não se, à partida tinha que se trabalhar para um potencial alvo daquilo que são os números estatísticos das pessoas que não têm cobertura de centro de saúde, consulta de especialidade. Estamos a falar no 65+, para pessoas com carência económica, de questões relacionadas à saúde oral, aos óculos, à oftalmologia, portanto, há uma série de valências, até que fora do SNS, que eram respondidas com este programa. Portanto, eu não tenho, eu não concordo com as conclusões do Tribunal de Contas, não só pelo que disse primeiro, pela já questão política, mas acima de tudo por esta questão concreta. Este programa foi criado precisamente para redundância para quando o SNS falha. Aceitar estas conclusões é dizer que o SNS não precisa de qualquer alteração. Já percebemos o seu ponto de vista. Sofia Lisboa, vamos ao seu. Bom, eu acho que há aqui uma série de premissas e de coisas interessantes aqui para pensar politicamente, que vão um bocadinho, pronto, pelo menos na minha perspectiva, para além daquilo que é... enfim, a circunstância deste relatório e das competências do Tribunal de Contas, etc. Que são a questão de nós pensarmos o que foram as preocupações que estiveram, enfim, expressas e foram expressas no início com a apresentação deste programa. E que, de facto, muitas delas se vêm confirmar com este relatório, mas não é só com este relatório, é com a fiscalização que se tem vindo a fazer, que se deve fazer, aquilo que são a prestação de contas que a Câmara deve fazer relativamente a este programa, independentemente, e nisto eu acho que estamos de acordo, que é o seguinte, numa premissa mais geral, independentemente de ser a autoridade, ser o Tribunal de Contas ou outra, há aqui avaliações políticas de onde se deve investir o dinheiro e os recursos públicos, que não devem ser espartilhadas por alguns critérios, às vezes, enfim, de alguma ingerência, digamos assim, e isto, aí acho que não estamos de acordo, o Jorge não estará de acordo comigo, que tem a ver com, por exemplo, metas de déficit, de, enfim, os partilhos que são colocados ao nível da União Europeia, daquilo que o país pode ou não gastar e deve ou não gastar como opção estratégica, nomeadamente em serviços públicos. Portanto, nós fomos condicionados, temos sido condicionados do ponto de vista do investimento em serviços públicos, em investimento público no país, por causa de normativas que nos são... Os países todos da União Europeia, no claro, fundo. Claro, sim, mas no caso, aquilo que nos diz respeito. E, portanto, aqui estou de acordo que é, se é uma opção política, resolver problemas da saúde e portanto, seguir determinado caminho no país... Acho que as autoridades políticas no território, seja no Estado Central, seja nos municípios, devem ter toda a legitimidade para tomar essas opções. Isto seria um ponto mais ou menos prévio. Sim. Agora, aqui a questão é também que não é competência da Câmara Municipal resolver os problemas do SNS, nem em geral do acesso à saúde. Há aqui uma série de questões que têm a ver, mais uma vez, com a questão de delegação de competências, enfim. O Carlos Moedas inaugurou uma série de centros de saúde e, enfim, e há aqui uma questão de pensar que existe uma cobertura no território, uma série de respostas que as câmaras não conseguem dar porque justamente as câmaras têm diferentes meios para dar resposta a uma série de competências que não deviam ser suas, isto na nossa perspectiva do PCP, e portanto depois fazer esta saída, que já agora não sei se foi referido, mas acho que importa referir a parte de, a mais de metade deste orçamento é para a estratégia publicitária desta medida e portanto há aqui enfim, pelo menos podemos criticar aquilo que é uma medida que é muito mais de promoção que se lança à medida e a partir do momento em que se lança à medida estamos a ter ganhos a partir do momento em que estamos a dizer que vamos resolver problemas que o SNS não resolve. Não é essa a incumbência da Câmara Municipal de Lisboa, deveria ser muito mais bater-se pelos munícipes no acesso à saúde, naquilo que são as competências do Estado Central e fazer essa exigência, do que propriamente criar um programa que é paralelo, que não dá propriamente resposta, não gera confiança naquilo que são estes os supostos utentes desta medida e claramente não gerou essa confiança. Não é? Exatamente. E portanto, há aqui dúvidas do ponto de vista do controle de qualidade e técnica. Com pouco acesso. É uma prestação de serviços, portanto é uma externalização, uma privatização de qualquer coisa que vai, enfim, favorecer aqui um negócio privado da doença, porque isto, enfim, vai-se contratar no privado a resposta para dar a esta grande medida que se anunciou e, portanto, há aqui uma certa superficialidade e até é disruptivo, de certa forma, do próprio sistema, porque as pessoas... devem estar integradas no SNS para acompanharem aquilo que são o seu caso clínico, não é? E aqui isto são coisas pontuais. Mas isto não as faz não estar integradas, não é? Em princípio era um serviço complementar. Mas estes médicos que os vão receber pontualmente, em casos de necessidade, não vão ter acesso a uma série de informações que têm a ver com essa trajetória clínica de uma pessoa e da sua família e para aí fora. E portanto isto é tudo um bocadinho superficial e parece uma grande jogada de marketing que de facto vem aqui a ser apontada pelo Tribunal de Contas, dizendo que aqui, enfim, era suposto abranger 130 mil utentes, mas tivemos aqui menos de 12% dos idosos abrangidos e que mais de metade do orçamento é para a parte da publicidade da medida e, portanto, acho que aqui podemos dizer que, de facto, não é uma política muito bem sucedida e estou de acordo que a fiscalização deve ser política e aqui estamos nós para a fazer e, portanto, sem dúvida que nós acompanhamos algumas das preocupações que estão refletidas neste relatório. Muito bem, Angélique. Bem, este programa, quer se goste, quer não se goste, é pioneiro. É pioneiro. E foi sufragado nas anteriores eleições em que Carlos Moedas foi eleito. Portanto, não é algo completamente novo. As pessoas escolheram e reescolheram ter este programa porque ele estava no programa político desta coligação. Atingiu 15 mil pessoas e uma das coisas que o Tribunal de Contas diz é que gastou-se muito dinheiro a comunicar isto. Eu acho que é normal haver um esforço de comunicação no início, quando um programa é lançado, portanto eu aí não vejo mal ao mundo. Sou sempre a favor das auditorias, façam-se as auditorias, reforcem-se os mecanismos de transparência e de fiscalização. Eu não tenho nada... Estamos a falar, para quem só agora está connosco, desculpe, Angélique, para quem só agora está connosco, do programa Saúde Lisboa 65+, um programa de saúde lançado pela Câmara Municipal de Lisboa e que tem agora um relatório do Tribunal de Contas que é bastante negativo, que arrasa, de certa forma, a execução deste programa. Portanto, em relação a isso, não tenho nada contra. Já acho muito estranho como tudo isto se processou. Nós recebemos um e-mail a pedir, portanto, com este relatório do Tribunal de Contas, a pedir para que os deputados municipais se pronunciassem sobre o mesmo. Portanto, ele ainda está em fase de consulta. Sim, porque isto não é definitivo, ainda vai haver uma resposta ainda da Câmara, não é? Ainda está em fase de consulta. Sim. E eu devo dizer que fiquei espantada e eu vou citar um pequeno parágrafo das recomendações finais que o Tribunal de Contas diz, que é assim. Isto é uma recomendação do Tribunal de Contas, que diz assim, se garanta o alinhamento das iniciativas municipais com os instrumentos de planeamento nacional e regional, bem como a sua natureza verdadeiramente complementar aos cuidados e respostas já disponibilizados no âmbito do SNS e da ação social. E eu quando li isto perguntei, e vai muito ao encontro daquilo que tanto a Sofia como o Jorge disseram. Primeiro, os programas políticos são feitos pelos políticos, que são ou escolhidos ou rejeitados pelo povo. Portanto, o povo é quem mais ordena. Ou seja, não cabe ao Tribunal de Contas fazer esta consideração. Mas eu tenho mais duas perguntas para fazer. Então, e a ADSE para acabar? Porque os funcionários públicos têm a ADSE. E a ADSE também pode ser complementar. O que dá a liberdade aos funcionários públicos que tenham a ADSE de ir ao SNS ou a um privado onde quiserem ir. Portanto, isso quer dizer o quê? Que a ADSE também está a mais? Pois. Outra pergunta que eu teria a fazer depois deste parágrafo, porque para mim este parágrafo é que é realmente chocante, porque este parágrafo é político, não é financeiro, não é técnico. Sim. E, portanto, há outra pergunta que eu gostaria de fazer ao Tribunal de Contas se eu estivesse aqui comigo, que é, então e a descentralização da saúde? Então não é para aceitar. Há muitos municípios que o aceitaram, outros não. Lisboa está enquadrada naqueles que não aceitaram, porque exige que o envelope financeiro que venha com a descentralização da saúde seja adequado e não seja a fantochada que houve com a da educação, que ainda hoje andamos a sofrer com os prejuízos de um envelope envenenado que os municípios de norte a sul, deste a oeste, nas ilhas, receberam. Portanto, não é só um problema de Lisboa. Isto quer dizer o quê? Que a descentralização da saúde também é para acabar, porque o Tribunal de Contas define que os regimes que podem ser complementares ao SNS, quer dizer, é preciso muita cautela porque não se podem sobrepor. O que é que isto quer dizer? Sim. Porque eu realmente não entendo. E eu acho realmente muito grave, e eu estou perfeitamente à vontade, até porque a Iniciativa Liberal votou pelo fim do visto prévio do Tribunal de Contas, devemos de facto ter uma reforma, porque os munícipes, e principalmente os autarcas, que são quem está na linha da frente, toda a gente se queixa do excesso de burocracia, inclusive destas visões um bocadinho, enfim, políticas, que um Tribunal de Contas, que deveria ser essencialmente técnico, começa a ter. Porque quem escolhe são os munícipes, e neste caso são os lisboetas. Os lisboetas, se acharem este programa um disparate, e se não o quiserem mais... Então, para as próximas eleições, correm, não podem votar na atual direção da cidade. Correm, não é? Correm com os partidos que lá estão e escolhem outros. Não cabe ao Tribunal de Contas dizer uma coisa dessas. Mas o que eu achei inacreditável foi o Tribunal de Contas dizer isto e a coisa que me veio logo à cabeça foi, então como é que é com a ADSE? Também é para destruir? Porque então também claro se está a gastar mais redundante. Sim, não é? Também é redundante. Então é redundante. Então, e os funcionários públicos, qual é a taxa de escolha dos funcionários públicos que deveriam ir para o SNS e que escolhem o privado porque têm o ADSE? Isso também é redundante, não deveria ser assim? E eu acho particularmente grave, acho mesmo particularmente grave, a pessoas que não têm médico de família. E onde a região de Lisboa é aquela que é mais castigada com falta de médicos de família. E isto é público, ou seja, isto é factual, eu não estou aqui a inventar nada. E, portanto, para terminar, particularmente gravoso o Tribunal de Contas estar aqui a dizer que, ai meu Deus, isto está, há uma sobreposição ao SNS. Não, não, não há médicos de família, há pessoas que não têm médicos de família. E, portanto, como é que se vai fazer para esses idosos? Que através deste programa, inclusive, passam a ter apoio ao domicílio se for necessário. Exatamente. Não têm, porque se tivessem é para pagar um seguro de saúde, já tinham. Veja. Portanto, Tribunal de Contas, visto técnico, análise financeira, auditoria, escrutínio, análises financeiras, 100%. tudo a favor. Comentários políticos, é a oposição que faz, não é o Tribunal de Contas, e depois quem manda é o povo, são os lisboetas. Ricardo Marques, falta ouvi-lo assim. Muito bem, depois de todo este preâmbulo a tentar lançar areia para os olhos dos nossos lisboetas, vamos às questões de fundo, que são as questões dos factos e dos dados. É verdade que o Tribunal de Contas anda numa fase muito opinativa. Mas isso não me choca nada. Eu tive um relatório há 2 anos quando acabámos uma residência de estudantes a dizer que as juntas eram impreparadas e imaturas. Pronto, é mais ou menos o que diz aqui. Até à próxima semana, ou duas daqui a 15 dias, vamos entregar 190 apartamentos feitos a imaturidade. Mas é mais ou menos o que diz dias. Aqui, portanto. Portanto, eu aí, essa parte passa. Agora, outra coisa é as opções políticas. As opções políticas foram claras. Esta é uma medida bandeira de Carlos Moedas. Preparada, estudada a fundo, com dados sistematizados sobre a importância de a fazer e implementar, que nunca existiram, diga-se de passagem, com follow-up, com relatórios, com tudo, que também não existe, diz o Tribunal de Contas. Não há relatórios, não há índice de necessidade, não há nenhum estudo prévio que justificasse a medida. Foi uma opção política. E é assim que eu vou encarar. Uma opção política de criar um programa sem nenhum estudo. Usufruíram. Usufruíram. A maior parte deles, 90%, não recorreu a uma segunda consulta. Está lá também, é muito claro. E, portanto, usufruíram uma vez, pronto, não houve acompanhamento e o que temos é um programa que custou, eu tenho aqui que eu gosto muito deste número, 581.966.000 euros à data da auditoria do Tribunal de Contas, portanto, entretanto, já custou mais, 582.000 euros, dos quais 289.000 euros, 542, foi em publicidade. Portanto, aproximadamente 49,4%. Isto dá uma média de 127 euros por teleconsulta. Não existe nenhum plano de saúde, nem dos mais caros. Teleconsultas. Eu tenho que fazer a conta assim, porque acontece assim que deve ser feita, porque o dinheiro é público. Há outras coisas para além das teleconsultas. Eu ouvi-o com muita calma, caro Jorge. E, portanto, há uma questão factual. Vamos ser factuais, vamos tirar de parte as apreciações políticas, certo, do Tribunal de Contas. Factuais. Há um programa municipal que custa 600.000 euros. Mas como é que chega esse número para a teleconsulta? É muito fácil. Nós temos 4.593 teleconsultas. Sim. Não foi pessoas, foi teleconsultas. Certo. Portanto, até há quem tenha repetido. Portanto, não são 4.933 beneficiários. É menos. Para um programa que podia chegar a 130 potenciais beneficiários. Certo. Mas este programa só tem teleconsultas? Não. Assim, não. Não tem mais, mas o que teve expressão foi teleconsultas, as ambulâncias nunca foram usadas, as outras questões foram muito residuais. Assistência ao domicílio. Ainda mais residuais, foram 100 e tal assistência ao domicílio, óculos, foi residual. Dentária. Os óculos foram 120. Deixa-me que eu vos foram diga. Os precisavam. Jorge, não é verdade. Não é verdade. Jorge, este programa foi para criar o Estado Social Local by Carlos Moedas. Numa altura em que sonhava conquistar o seu partido com a queda de Montenegro ou a não exceção de Montenegro, em que um governo socialista, com os temas todos em cima da mesa que a gente se lembra, foi um momento de grande fulgor de quem na cidade criará o Estado Social que será o exemplo para o país todo. Temos o resultado passado 4 anos. Bola. Para si um é flop, bola. Um flop. Um flop tem que ser encarado assim. A Junta de Benfica dá 22.000 consultas ano a um custo de 7 euros presenciais para o erário público. Isto é um flop, presenciais, em consulta, com o médico. O que tu estás a dizer é que os autarcas não se devem chegar à frente. Então se a Junta de Benfica tem um centro de saúde, então o que eu estou a dizer é que isto é um mau programa, mal gerido. Consulta? Sim. Ao erário público? Claro. E quanto é que pagam as pessoas? O resto é com o pagamento, quer de utilizadores, mas com escalonado, por escalões. Portanto, quem for do escalão com necessidade não paga. Pronto. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer é que isto é mal feito, mal gerido, mal avaliado, e assim vemos o caminho. E mais uma vez, com a falta de humildade que já marca este executivo, de quando erra no caminho, não ter a humildade de dar dois passos atrás e corrigir o caminho. Portanto, o que temos é um programa que está morto, é um nado morto, verdade seja dito. E que irá arrastar-se, porque agora também dizer que ele não funciona e acabar com ele e extingui-lo, mas que era bom que houvesse seriedade e houvesse vontade política de o alterar, porque isto que está aqui não serve. Não serve os propósitos da cidade, não serve os propósitos dos moradores da cidade que assim necessitam, e, de facto, ele é redundante, porque até a questão das teleconsultas, gratuitamente, em 9 juntas de freguesia da cidade, em protocolos com o SNS, qualquer cidadão pode entrar e ter a teleconsulta gratuita ao minuto, entre elas a Junta de Benfica. E, portanto, é redundante. É, mas é para ser. E o que ele trazia de novo e bom, que era a questão da ambulância, que são custos altíssimos e tudo isso, mostrou-se, de facto, que não tem efeito. Então não é porque tem, faz não falta. Este programa, como ele está construído, Jorge, eu não tenho dúvida nenhuma, mas não me cabe a mim fazer essa leitura, é de quem o concebeu. Quem encheu a cidade durante 3 meses com os cartazes, quem gastou 300 mil euros em publicidade. Logístico, segundo o Tribunal de Contas, foi pouco. De um programa. Segundo o Tribunal de Contas, foi pouco. Eu como digo, tenho a mesma mala pata que vocês com este Tribunal de Contas, que acha que dá raspanetes e lições políticas aos políticos. Estou com vocês. Sou político, em funções, já passei por essas coisas, já lhes respondi até de forma que não devia ter respondido, que os meus advogados dizem que eu estico-me na forma como respondem aloradamente ao Tribunal de Contas, mas a verdade é que eu concordo com isso. Mas isso não quer dizer que os dados que cá estão, que são factuais, não devem ser analisados sob um programa que é um flop. Fazemos. E isso é que eu acho que é importante reter para Lisboa, que já este programa claro é o espelho da governação de Carlos Moedas. O seu ponto de vista também. Fazemos um pequeno intervalo e voltamos muito já daqui. Muito vitório e pouca conclusão. Não deixar ninguém para trás. Praça da Alegria. De segunda a sexta-feira, uma história ou curiosidade. Às 7h15 e 9h15. Patrocínio Valdo Paiva. Um mundo de eletrodomésticos. Valdo Paiva Eletrodomésticos, onde encontra todos os eletrodomésticos que precisa, com os melhores preços, qualidade e facilidade de entrega. Visite-nos na Rua João Vilaré 36, Loja 9, na Ramada. Estamos também na internet, em valdopaiva.com. Veja as fantásticas campanhas que temos para si. Valdo Paiva, um mundo de eletrodomésticos. Aroma Limpa Facility Services. Reforçamos a nossa equipa. Oferecemos serviços especiais de desinfecção, higienização e limpeza de espaços exteriores e interiores. Recomendado para empresas e organizações com fluxo constante de pessoas. Aroma Limpa Facility Services. Telefone 912-544-550 ou visite-nos em aromalimpa.com. Empresa certificada em limpezas. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Bem-vindos então à segunda parte do Fórum Lisboa. Vai ser um bocadinho mais curta que a primeira, uma vez que ultrapassámos a meia hora. Já falámos de um relatório do Tribunal de Contas sobre o programa Saúde 65+. O Tribunal, de certa forma, arrasa a execução deste programa e a gestão deste programa, digamos assim. Agora, queremos falar nesta segunda parte do facto da autarquia de Carlos Moedas querer acabar com um desconto de 50% aos alunos que não beneficiam da ação social escolar. PS e Bloco já disseram que votarão contra esta alteração. A Câmara de Lisboa diz que quer é apoiar quem realmente precisa nas refeições escolares. Em causa está uma proposta do Vereador da Educação, Rodrigo Melo Gonçalves, que é da Iniciativa Liberal e que exclui o atual desconto, então, de 50% nas refeições escolares às crianças e jovens que não beneficiam da ação social escolar, da ASE. São cerca de 60% dos alunos que frequentam as escolas públicas em Lisboa no próximo ano letivo. Mantendo a comparticipação, diz o vereador, a 100% nas refeições escolares para alunos dos escalões A e B da ASE e com necessidades de saúde especiais também, bem como o desconto de 50% para os alunos do escalão C da ASE. Angélica, vou começar por si. Esta é uma proposta do vereador do seu partido. Já foi a reunião de Câmara ou vai ainda à reunião esta proposta? Vai ainda à reunião de Câmara. Na quarta-feira. Aqui o que é que aconteceu? Peço-vos aqui uma capacidade de síntese um bocadinho maior, porque não temos muito tempo. Surgiu um post no Partido Socialista com informação que é falsa, e eu vou apresentar contas, porque isto é muito grave. O Expresso foi atrás, a Câmara Municipal de Lisboa apresentou contas e explicou, e o Expresso refez a notícia. E, portanto, acho muito bem que se faça combate político. Agora, não é, eu acho que isso cabe aos populistas, não cabe a um partido como o Partido Socialista, que é fundador da democracia. E porquê? Porque aquilo que o Partido Socialista dizia era que um agregado familiar com rendimentos até 1.000 euros por mês deixava de ter apoio. Isso é completamente falso. Continua enquadrado no escalão B e, portanto, apoiado a 100%. E agora, reforçar esta informação. Só o escalão A é que, que não fica com este apoio. Ou seja, A e B têm 100%, sim. E isto já vem de trás. Ainda na altura de António Costa e Medina, já havia... quando a direita governou a Câmara a seguir... Já havia estes apoios a 100% e não havia mais nada. Depois, em 2023, certo. Passou-se a incluir o escalão C, com um apoio a 50%. A proposta do Partido Socialista. E isto mantém-se, isto não é alterado. Aquilo que se está aqui a alterar são pessoas com muito mais capacidade financeira que saem deste apoio. E, portanto, aquilo que eu acho é que, das duas uma, ou o Partido Socialista não sabe fazer contas, ou então aquilo que aconteceu é que eles não sabem o que é um rendimento de referência. Porque, ao olharmos para a tabela do rendimento de referência, eu vou dizer, então, exemplos concretos, que é, só deixa de ser apoiado um agregado familiar que, A, tendo um filho, ganha mais de 1.826 euros por mês, B, soma do agregado. Tendo dois filhos, não, é soma referência do agregado. Tendo um filho, ganha mais de 1.826 Isso. por mês, tendo dois filhos, ganha mais de 2.740 por mês. Ou seja, um agregado com um filho e 1.700 euros brutos mensais, ou seja, 23.800 euros por ano, está no escalão C, mantém os 50% de apoio. Um agregado com dois filhos e 1.500 brutos mensais, ou seja, 21.000 euros por ano, está no escalão B, não paga. E, portanto, é falso aquilo que o Partido Socialista... Os outros que avançaram. É muito temos falso. Temos que ser breves, e tanto que foi falso, que o Expresso corrigiu a notícia. Corrigiu a notícia e fez outra notícia. Portanto, aquilo que se está a fazer é retirar o apoio nas cantinas, portanto, nas refeições escolares, àqueles que podem pagar mais, mas não se está a retirar nada a quem não pode, de facto, pagar, aos mais frágeis, e, inclusive, aqueles de classe média, que é o dito escalão C, porque Lisboa já está a ir mais longe daquilo que o próprio Estado Central dá. Portanto, isto é um... Lá está, isto é um município a substituir-se a uma política do Estado Central e a ir mais longe. E, portanto, eu acho que isto é socialmente justo e eu não percebo como é que um socialista não consegue acompanhar uma coisa destas. Sofia Lisboa. Bom, eu acho que isto é tudo curioso, de facto, uma questão de... que é revelador das prioridades, não é? E das conversas. Nós ainda aqui estivemos a discutir como era tão justo dar 75 mil euros para um conjunto de pessoas estar num piquenique e ter um concerto patrocinado e bancado pela Câmara Municipal de Lisboa. E como é tão justo dar isenções a grandes festivais como o Rock in Rio e o Calorama, etc. É não, mas é isto, é revelador das prioridades. Porque a questão da... Isto aqui, estamos à vontade... Estamos à vontade... Mas é revelador da prioridade, das prioridades da Câmara. Mas é quase 100 vezes mais este montante. Que tipo de políticas? Mas estamos a falar de políticas que não tem só a ver com questões sociais. Nem sequer cantinas havia nas escolas. Nós disto estamos à vontade. Porque nós defendemos a gratuidade das refeições nas escolas. E refeições públicas, sem haver um intermediário privado, que não é necessário, como nós queremos que todo o valor que é investido seja de investimento, que não seja para dar por intermédio a empresas que estão a fornecer esse serviço e que depois, de certa forma, enfim, podem afastar-nos daquilo que é a qualidade. Não, mas pronto, vou tentar então ir àquilo que é, nós neste momento temos tido agravamento do custo de vida. É neste momento que nós estamos a considerar que uma família que tenha os dois pais ganhem o salário mínimo ou um pouco acima do salário mínimo, já estão fora da ação social escolar e, como disse a Antonieta, tem muito bem, se a renda for moderada estão tramados. E, portanto, na verdade, é isto que nós estamos a considerar. Não, e não tem a ver, portanto, é para poupar. Qual é que é a racionalidade? Não é estar a dizer que é socialmente justo. É precisamos de dinheiro? É preciso poupar dinheiro na Câmara Municipal de Lisboa? É por isso que estamos aqui a fazer a cortar aqui uns trocos. Estes trocos, que são os trocos que vão permitir que estas famílias, porque isto não é só uma questão de uma medida de saúde no sentido de nós termos as crianças a ter acesso a uma alimentação equilibrada, de qualidade, em quantidade, etc. É uma medida social, obviamente, não é? Mas há aqui uma questão também de nós termos uma perspectiva do que é um apoio que é, enfim, há aqui outros apoios também relativamente muito aos bem, materiais escolares. E, portanto, aqui é preciso poupar, é preciso poupar, então se é preciso poupar, vamos já decidir numa série de outras coisas que se anda a gastar dinheiro na Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente a chamada devolução do IRS e estes apoios milionários. Agora vamos ter o Calorama, também vai ser levado à Câmara a isenção do Calorama. Dinheiro que não entra, portanto, que não entraria se não existisse também. Mas entraria. Claro que sim, não é fantasia nenhuma. Vai tudo embora, não há mais festivais. Não há mais festivais em Lisboa quando nós cobramos aquilo que é justo. Então estamos reféns. Então as empresas privadas e eventos comerciais mandam naquilo que é as opções políticas da cidade. Já deixou o seu ponto de vista. Só acrescentar uma coisa muito rapidamente. Muito rápido, esta proposta, inclusive, vai reforçar um conjunto de apoios a alunos com necessidades de saúde especiais. E, portanto, eu peço imensa desculpa. Necessidades de saúde específicas agora. Sim, específicas, sim. Bem, a referência que eu tenho é SN. Mudar o nome agora, mas é a mesma coisa. Deve ser os NEAs, necessidades educativas especiais. Agora, acho muito bem que haja um reforço nesta matéria, porque há inúmeras famílias com crianças com necessidades especiais que se queixam da falta de apoio nas escolas e que dizem que o tema da educação inclusiva é só quase uma bandeira, porque na verdade no dia a dia não há uma educação inclusiva e sentem isso na pele muito todos bem, os dias Angelique. E portanto já fez o seu ponto, Jorge Nunes Santos. Não, só dizer, são dois minutos a cada um. Eu vou tentar ser rápido, dizer esta conversa de estar a misturar números para parecer o investimento da Câmara em refeições anda acima dos 5 milhões de euros, portanto era dizer que se gastou 75 mil é comparar o incomparável. Eu sei o que estou a dizer, eu sei o que é que estou a dizer, é 5 milhões. O que é que estamos a falar disto? Escalão A, os mais necessitados são comparticipados a 100%, escalão B em Lisboa há mais de 20 anos por uma governação de centro-direita do PSD e do CDS há mais de 20 anos passou a ser também 100% comparticipado a escalão B e o C era comparticipado. A diferença é esta. As pessoas, como a Angélica disse, que têm um filho e ganham 1.800 euros por mês, vão ter que pagar a absurda quantia de 30 euros para o filho comer todos os dias na escola. 32 euros se o mês tiver 22 dias úteis, que é o máximo que pode pagar. Portanto, estamos a falar de facto, estamos a falar das pessoas que têm rendimentos acima destes. Acima desta, não sei, são os ricos que pagam esta coisa. São todos por aí fora, não é? Portanto, estamos a tentar por igual, não são, que é muitíssimo diferente. Temos mais de 40% só com o escalão A e B sem falar do centro. Já junto, tem que terminar. Só dizer isto, eu ouvir esta conversa acho muito interessante. O problema é que o que a Sofia disse aqui não é verdade, que a prioridade do PCP não foi estabelecer refeições para todos, porque quando deixou o plano de educação, ao fim de vários anos a tutelá-lo, nem 20% das escolas tinham fornecimento de refeições diárias e quando tinham eram fornecidos pelas associações de pais e não diretamente pela Câmara. Portanto, isto tudo é tudo uma conversa. Faz lembrar aquele anúncio do Whiskas, que é blá blá blá blá. Ou iscas saquetas, ou seja, nunca ninguém fez pelas refeições escolares tantos como o centro-direita fez nesta cidade, e essa é que é a verdade. Muito bem, mas esta não é uma proposta do centro-direita, esta é uma proposta do Partido Socialista, aliás, escrita pelo vosso G, do aqui Partido há dois anos, exatamente. Não, isso foi uma na proposta do Partido Socialista de fazer a isenção a proposta de isentar no pós-pandemia, portanto, escrita por mim. Ah, entrega, mas agora estamos a falar de uma proposta da IEL. Pela minha equipa, não foi bem, não estamos a falar de uma proposta da IEL. Mas esta proposta que estou a dizer, a proposta que está ao vigor até o dia de hoje, esta proposta escrita em 2024, pós-pandemia, que tem 50% de isenção no escalão C, e eu quero só vos dar uns números maravilhosos. No ano passado era uma proposta tão maravilhosa que a senhora vereadora em funções do CDS indicou que ia tentar torná-la definitiva e até o pagamento integral de tudo o que era refeições escolares. Estive nessa reunião, tive esse privilégio com a antiga vereadora da Educação de anunciar que era o grande esforço para este mandato ter a Câmara a assumir em permanência esta despesa que escalam ser, até para mostrar que não era só uma Câmara existencialista que só ajudava os coitadinhos, foi o seu espírito desta sua intervenção. Mas a compra de casa subiu entre 7% a 17% em Lisboa, o arrendamento mais 5%, a inflação geral 2,2%, a alimentação 6%, e os combustíveis de energia entre 5% a 13% nestes últimos meses devido a problemas externos. Isto é os dados de Lisboa. Portanto, considerar que em 2026 as famílias carecem menos deste apoio do que usavam em 24 e em 25, em que este executivo, tanto alterado com a chegada do Iniciativa Liberal às funções, e que houve uma concordância total, inclusive do Presidente Carlos Moedas, com esta medida de isenção de 50% às famílias de escalão C, numa altura de grande pressão financeira sobre as mesmas, com rendas de 1.500 euros, 1.300 euros, sim, portanto, um ordenado de 1.800 euros para uma mãe que tenha um filho a seu cargo, não há 30 euros por mês para pagar a refeição escolar. Eu este ano bati recordes de isenções de sequer dos outros 50%. Nunca tive 30, um pedido. São 16, no caso. Nunca tive um pedido. Dos 16%. Se vamos ser rigorosos, são 16 euros. Euros nunca por mês. Tive tantos pedidos este ano, famílias de classe média, a pedir a isenção integral das refeições com atestados e, neste caso, com avaliações sociais feitas por assistentes sociais então, do Estado PS, miserável. Então, PS do Estado vai fazer miserável. A refeição e não vai dizer do que Estado é miserável. Mil agora, isto é o. Isto, isso não é verdade. Agora, há uma coisa que é verdade. Cai a máscara naquilo que o Iniciativa Liberal quer e procura naquilo que é o Estado. Portanto, isto cai claramente a máscara não, sobre é aquilo verdade. Que é o posicionamento o que contrasta, que contrasta, e eu não tenho a ver com isso, que eu não fiz isso essas declarações. É que contrasta, mas para mim, uma família, 1.800 euros hoje em Lisboa, com o preço da habitação, com o preço do cabaz alimentar, então, com o preço dos combustíveis, fazer a é uma. Eu não sei se vai. Eu sei que a proposta que cá está, deixem-me só terminar, eu já ouvi-vos com muita atenção, e que foi em 2024, pós-pandemia, com uma situação financeira menos grave do que está hoje, justificou-se. Portanto, hoje não parece que não se justifica. Não falem ao mesmo tempo, não se percebe nada. São claras sobre para quem queremos construir a cidade. Esta também demonstra demonstra o papel do IEL agora que tem poder vamos governativo. Vamos ao fado. Vamos escutar os microfones. Angelique, vamos à música. Não é preciso. Bem, a música. Escolhi um fado da Inês de Vasconcelos, que é uma mulher maravilhosa e fantástica e que eu conheço e de quem gosto muito. Cada um tem o seu gosto. Que é para reforçar um bocadinho esta de cada um na sua e desde que se respeite está tudo bem. E vou só dizer este refrão de forma muito rápida: cada um tem o seu gosto, nem merece discussão. Não se paga ainda imposto por ouvir o coração. Cada um tem o seu gosto, nem merece discussão. Não se paga ainda imposto por ouvir o coração. Acho isto maravilhoso. Isto é pronto, é isto mesmo. Os ricos não têm a escolha, senão a escolha da Angelique: cada um tem cada o seu um gosto. Cada um tem as suas possibilidades. Inês de Vasconcelos, obrigada por nos acompanhar. Estamos de volta daqui a 8 dias. O programa repete terça-feira às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Seja mau rapaz, só que nem para toda a gente a pisa leva ananás. Não me queiram convencer que ele é coisa que se veja. Cá para mim, no meu saber, caracóis é com cerveja. Cada um tem o seu gosto, nem merece discussão. Não se paga ainda imposto por ouvir o coração. Cada um tem o seu gosto, nem merece discussão. Não se paga ainda imposto por ouvir o coração. Pode até ser um em mil, mas não me cair no gosto. Ser um café do Brasil e eu querer só um garoto. Pode ser uma delícia com t-shirt e calções ou com farda de polícia, mas eu gosto é de ladrões. Cada um tem o seu gosto, nem merece discussão. Não se paga ainda imposto por ouvir o coração.